O Capital, Karl Marx, livro 1, editorial Boitempo, edição 2013. Apresentação, Jacob Grender. Início, página 15. Final, página 37. Em 1867, vinha à luz, na Alemanha, a primeira parte de uma obra intitulada O Capital. Karl Marx, o autor, viveu então um momento de plena euforia, raro em sua atribulada existência. Durante quase 20 anos, penara duramente a fim de chegar a este momento, o de apresentar ao público, conquanto de maneira ainda parcial, o resultado de sua investigação no campo da economia política. Não se tratava, contudo, de autoral estreante. À beira dos 50 anos, já imprimira o nome no frontispício de livros suficientes para lhe assegurar destacado lugar na história do pensamento. Àquela altura, sua produção intelectual abrangia trabalhos de filosofia, teoria social, historiografia e também economia política. Quem já publicara Miséria da Filosofia, Manifesto do Partido Comunista, As Lutas de Classe na França de 1848 a 1850, O 18 Brumário de Luiz Bonaparte e Para a Crítica da Economia Política, podia avaliar com justificada sobranceria o próprio currículo. No entanto, Marx afirmava que, até então, apenas escrevera bagatelas. Sentia-se, por isso, autor estreante e, demais, aliviado de um fardo que lhe vinha exaurindo as forças. Também os amigos e companheiros, sobretudo Engels, exultavam com a publicação, pois se satisfazia afinal a expectativa tantas vezes adiada. Na verdade, pouquíssimos livros dessa envergadura nasceram em condições tão difíceis. Tópico 1: Do liberalismo burguês ao comunismo. Esse homem que vivia um intervalo de consciência pacificada e iluminação subjetiva em meio a combates políticos, perseguições e decepções, nascera em 1818, em Trier, Trèves, a francesa, sul da Alemanha. Duas circunstâncias lhe marcaram a origem e a primeira educação. Trier localiza-se na Renânia, então província da Prússia, limítrofe da França, e por isso incisivamente influenciada pela Revolução Francesa. Ao contrário da maior parte da Alemanha, dividida em numerosos estados, os camponeses renanos haviam sido emancipados da servidão da gleba e das antigas instituições feudais. Não restava muita coisa na província. Firmavam-se nela núcleos da moderna indústria fabril, em torno da qual se polarizavam as duas novas classes da sociedade capitalista, o proletariado e a burguesia. A essa primeira e poderosa circunstância social se vinculava uma outra. As ideias do iluminismo francês contavam com muitos adeptos nas camadas cultas da Renânia. O pai de Marx, tal a segunda circunstância existencial, era um desses adeptos. A família Marx pertencia à classe média de origem judaica. Richel Marx fizera brilhante carreira de jurista e chegara a conselheiro da justiça. A ascensão à magistratura obrigara-o a submeter-se às imposições legais de caráter antissemita. Em 1824, quando o filho Karl tinha 6 anos, Richel converteu a família ao cristianismo e adotou o nome mais germânico de Encke. Para um homem que professava o deísmo desvinculado de toda a crença ritualizada, o ato de conversão não fez mais do que sancionar a integração no ambiente intelectual dominado pelo laicismo. Karl, que perdeu o pai aos 20 anos, em 1838, recebeu dele orientação formadora vigorosa, da qual guardaria recordação sempre grata. Durante o curso de Direito iniciado na Universidade de Bonn e prosseguido na de Berlim, o estudante Karl encontrou um ambiente de grande vivacidade cultural e política. O supremo mentor ideológico era Hegel, mas uma parte dos seus seguidores, os jovens hegelianos, interpretava a doutrina no sentido do liberalismo e do regime constitucional democrático, podando os fortes aspectos conservadores do sistema do mestre, em especial sua exaltação do Estado. Marx fez a iniciação filosófica e política com os jovens hegelianos, o que levou ao estudo preferencial da filosofia clássica alemã e da filosofia em geral. Essa formação filosófica teve influência espiritual duradoura e firmou um dos eixos de sua produção intelectual. Se foi hegeliano, o que é inegável, nunca chegou a sê-lo de maneira estrita. Não só já encontrou a escola hegeliana numa fase de cisão adiantada, como o seu espírito inquieto e inclinado às ideias anticonservadoras na atmosfera opressiva da monarquia absolutista prussiana, o sistema do mestre consagrado devia parecer uma camisa de forças. Em carta ao pai, já em 1837, escrevia, citação, "A partir do idealismo, fui levado a procurar a ideia na própria realidade." Fim da citação. A esse respeito, também é sintomático que escolhesse a relação entre os filósofos gregos materialistas, Demócrito e Epicuro, para tema de tese de doutoramento, defendida na Universidade de Lena. Embora inspirada nas linhas mestras da concepção hegeliana, da história, da filosofia, desponta na tese um impulso para transcendê-la, no sentido que somente mais tarde se tornaria claro. Em 1841, Ludwig Feuerbach dava a público A Essência do Cristianismo. O livro teve forte repercussão, pois constituía a primeira investida franca e sem contemplações contra o sistema de Hegel. O idealismo hegeliano era desmistificado e se propunha em seu lugar uma concepção materialista que assumia a configuração de antropologia naturista. O homem, enquanto ser natural, fruidor dos sentidos físicos e sublimado pelo amor sexual, colocava-se no centro da natureza e devia voltar-se para si mesmo. Estava, porém, impedido de fazê-lo pela alienação religiosa. Tomando de Hegel o conceito de alienação, Feuerbach invertia os sinais. A alienação em Hegel era objetivação e, por consequência, enriquecimento. A ideia se tornava ser outro na natureza e se realizava nas criações objetivas da história humana. A recuperação da riqueza alienada identificava sujeito e objeto e culminava no saber absoluto. Para Feuerbach, ao contrário, a alienação era empobrecimento. O homem projetava em Deus suas melhores qualidades de ser genérico, de gênero natural. E dessa maneira, a divindade, criação do homem, apropriava-se da essência do Criador e o submetia. A fim de recuperar tal essência e fazer cessar o estado de alienação e empobrecimento, o homem precisava substituir a religião cristã por uma religião do amor à humanidade. Causador de impacto e recebido com entusiasmo, o humanismo naturista de Feuerbach foi uma revelação para Marx. Apetrechou-o da visão filosófica que lhe permitia romper com Hegel e transitar do idealismo objetivo deste último em direção ao materialismo. Não obstante, assim como nunca chegou à plenitude de Hegeliano, tampouco se tornou inteiramente Feuerbachiano. Apesar de jovem e inexperiente, era dotado de excepcional inteligência crítica, que o levava sempre ao exame, sem complacência das ideias e das coisas. Ao contrário de Feuerbach, que via na dialética hegeliana apenas fonte de especulação mistificadora, Marx intuiu que essa dialética devia ser o princípio dinâmico do materialismo, o que viria a resultar na concepção revolucionária do materialismo como filosofia da prática. Entre 1842 e 1843, Marx ocupou o cargo de redator-chefe da Gazeta Renana, jornal financiado pela burguesia. A orientação liberal do diário impôs-lhe frequentes atritos com a censura prussiana, que culminaram em seu fechamento arbitrário. Mas a experiência jornalística foi muito útil para Marx, pois o aproximou da realidade cotidiana. Ganhou conhecimento de questões econômicas geradoras de conflitos sociais e se viu diante do imperativo de pronunciar-se acerca das ideias socialistas de vários matizes que vinham da França e se difundiam na Alemanha por iniciativa, entre outros, de Weitling e Mosheim. Tanto com relação às questões econômicas como às ideias socialistas, o redator-chefe da Gazeta Renana confessou com lisura sua ignorância e esquivou-se de comentários improvisados e infundados. Assim foi a atividade política, no exercício do jornalismo, que o impeliu ao estudo de duas direções marcantes, a da economia política e a das teorias socialistas. Em 1843, Marx casou-se com Jenny von Westphalen, originária da família recém-aristocratizada, cujo ambiente confortável trocaria por uma vida de penosa vicissitude na companhia de um líder revolucionário. Marx se transferiu, então, a Paris, onde, em janeiro de 1844, publicou o único número duplo dos anais franco-alemães editados em colaboração com Arnold Rouge, figura destacada da esquerda hegeliana. A publicação dos anais visava dar vazão à produção teórica e política da oposição democrática radical ao absolutismo prussiano. Naquele número único, veio à luz um opúsculo de Engels intitulado Esboço de uma Crítica da Economia Política. Nota: em José Paulo Neto, Organização Engels, São Paulo, Ática, Coleção Grandes Cientistas Sociais, volume 17, 1981. Nota do editor. Fim da nota. Acerca do qual Marx manifestaria sempre entusiástica apreciação, chegando a classificá-lo de genial. Friedrich Engels, 1820-1895, era filho de um industrial têxtil que pretendia fazê-lo seguir a carreira dos negócios e, por isso, afastara-o do curso universitário. dotado de enorme curiosidade intelectual que lhe daria saber enciclopédico, Engels completou sua formação como aluno ouvinte de cursos livres e incansável autodidata. Viveu um curto período de hegeliano de esquerda e também sentiu o impacto da irrupção materialista feuerbachiana. Mas antes de Marx, aproximou-se do socialismo e da economia política, o que ocorreu na Inglaterra, onde esteve a serviço dos negócios paternos e entrou em contato com os militantes operários do Partido Cartista. Daí, ao estudo dos economistas clássicos ingleses foi um passo. O esboço de Engels focalizou as obras desses economistas como expressão da ideologia burguesa, da propriedade privada, da concorrência e do enriquecimento ilimitado. Ao enfatizar o caráter ideológico da economia política, negou-lhe significação científica. Em especial, recusou a teoria do valor do trabalho e, por conseguinte, não lhe reconheceu o estatuto de princípio explicativo dos fenômenos econômicos. Se essas e outras posições seriam reformuladas ou ultrapassadas, o esboço também continha teses que se incorporaram de maneira definitiva ao acervo marxiano, entre elas a argumentação contrária à lei de Say e a teoria demográfica de Malthus. Mais importante que tudo, porém, foi que o opúsculo de Engels transmitiu a Marx, provavelmente, o germe da orientação principal de sua atividade teórica, a crítica da economia política enquanto ciência surgida e desenvolvida sob inspiração do pensamento burguês. Os Anais Franco-Alemães, assim titulados com o objetivo de burlar a censura prussiana, estamparam dois ensaios de Marx, Crítica da Filosofia do Direito, de Hegel, Introdução, e Sobre a Questão Judaica. Ambos marcam a virada de perspectiva que consistiu na transição do liberalismo burguês ao comunismo, nos anos em que se gestavam as condições para a eclosão da Revolução Burguesa na Alemanha. O jovem ensaísta identificou no proletariado a classe agente de transformação mais profunda, que deveria abolir a divisão da sociedade em classes. Contudo, o procedimento analítico e a formulação literária dessas ideias mostravam que o autor ainda não adquirira as ferramentas discursivas e linguagem expositiva próprias, tomando-as de Hegel e de Feuerbach. Do primeiro, os giros dialéticos e a concepção teleológica da história humana. Do segundo, o humanismo naturista. A novidade residia na introdução de um terceiro componente, que seria o fator mais dinâmico da evolução do pensamento do autor, a ideia do comunismo e do papel do proletariado na luta de classes. O passo seguinte dessa evolução foi assinalado por um conjunto de escritos em fase inicial de elaboração que deveriam resultar, ao que parece, em vasto ensaio. Este ficou só em projeto, e Marx nunca fez qualquer alusão aos textos que, sob o título de Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, teriam publicação somente em 1932, na União Soviética. Sob o aspecto filosófico, tais textos contêm uma crítica incisiva do idealismo hegeliano, ao qual se contrapõe a concepção materialista ainda nitidamente influenciada pela antropologia naturista de Feuerbach. Mas, ao contrário deste último, Marx reteve de Hegel o princípio dialético e começou a elaborá-lo no sentido da criação da dialética materialista. Sob o aspecto das questões econômicas, os manuscritos reproduzem longas citações de vários autores, sobretudo Smith, Say e Ricard, acerca das quais são montados comentários e dissertações. No essencial, Marx seguiu a linha diretriz do esboço, de Engels, e rejeitou a teoria do valor-trabalho, considerando-a inadequada para fundamentar a ciência da economia política. A situação do proletariado, que representa o grau final de desapossamento, tem um princípio explicativo no seu oposto, a propriedade privada. Esta é engendrada e incrementada mediante o processo generalizado de alienação, que permeia a sociedade civil, esfera das necessidades e relações materiais dos indivíduos. Transfigurado, ao passar de Hegel a Feuerbach, o conceito de alienação sofria nova metamorfose ao passar deste último a Marx. Pela primeira vez, a alienação era vista enquanto processo da vida econômica, o processo por meio do qual a essência humana dos operários se objetivava nos produtos do seu trabalho e se contrapunha a eles, por serem produtos alienados e convertidos em capital. A ideia abstrata do homem autocriado pelo trabalho, recebida de Hegel, concretizava-se na observação da sociedade burguesa real. Produção dos operários, o capital dominava cada vez mais os produtores à medida que crescia por meio da incessante alienação de novos produtos de trabalho. Evidencia-se, portanto, que Marx ainda não podia explicar a situação de desapossamento da classe operária por um processo de exploração, no lugar do qual o trabalho alienado constitui, em verdade, um processo de expropriação. Daí a impossibilidade de superar a concepção ética não científica do comunismo. Nos manuscritos, por conseguinte, alienação é a palavra-chave. Deixaria de sê-lo nas obras de poucos anos depois, contudo, reformulada em um contexto avesso ao filosofar especulativo, se incorporaria definitivamente a concepção socioeconômica marxiana. Materialismo histórico, socialismo científico e economia política. Em 1844, em Paris, Marx e Engels deram início à colaboração intelectual e política que se prolongaria durante 4 decênios. Dotado de exemplar modéstia, Engels nunca consentiu que o considerassem senão o segundo violino, junto a Marx, mas este, sem dúvida, ficaria longe de criar uma obra tão impressionante pela complexidade e extensão se não contasse um amigo e companheiro como um incentivador, consultor e crítico. Para Marx, excluído da vida universitária, desprezado nos meios cultos e vivendo numa época em que Proudhon, Blanc e Lassalle eram os ideólogos influentes das correntes socialistas, Engels foi mais do que interlocutor colocado em pé de igualdade. Representou, conforme observou Paul Lafargue, o verdadeiro público com o qual Marx se comunicava, público exigente, para cujo convencimento não poupava esforços. As centenas de cartas do epistolário recíproco registram um intercâmbio de ideias como poucas vezes ocorreu entre dois pensadores, explicitando, ao mesmo tempo, a importância da contribuição de Engels e o respeito de Marx às críticas e conselhos do amigo. Escrita em 1844, publicada em princípios de 1845, A Sagrada Família foi o primeiro livro em que Marx e Engels apareceram na condição de coautores. Trata-se de obra caracteristicamente polêmica, que assinala o rompimento com a esquerda hegeliana. O título sarcástico identifica os irmãos Bruno, Edgar e Egbert Bauer e dá o tom do texto. Enquanto a esquerda hegeliana depositava as esperanças de renovação da Alemanha nas camadas cultas, aptas a alcançar uma consciência crítica, o que negava aos trabalhadores, Marx e Engels enfatizaram a importância da consciência crítica que não se tornasse a consciência dos trabalhadores. E nesse caso, só poderia ser uma consciência socialista. O livro contém abrangente exposição da história do materialismo, na qual se percebe o progresso feito no domínio dessa concepção filosófica e a visão original que os autores iam formando a respeito dela, embora ainda não se houvessem desprendido do humanismo naturista de Feuerbach. Aspecto peculiar do livro reside na defesa de Proudhon com o qual Marx mantinha a miúde encontros pessoais em Paris. Naquele momento, o texto de A Sagrada Família fazia apreciação positiva da crítica da sociedade burguesa pelo já famoso autor de O que é a propriedade. Então, de maior evidência na corrente que Marx e Engels mais tarde chamariam de socialismo utópico, e da qual consideravam Owen, Saint-Simon e Fourier os expoentes clássicos. No processo de absorção e superação de ideias, Marx e Engels haviam alcançado um estágio em que julgaram necessário passar a limpo suas próprias ideias. De 1845 a 1846, em contato com as seitas socialistas francesas e envolvidos com os emigrados alemães, na conspiração contra a monarquia prussiana, encontraram tempo para se concentrar na elaboração de um livro de centenas de páginas densas, que recebeu o título de A Ideologia Alemã. Iniciada em Paris, a redação do livro se completou em Bruxelas, onde Marx se viu obrigado a buscar refúgio, pois o governo divisor, pressionado pelas autoridades prussianas, o expulsou da França sob acusação de atividades subversivas. O livro não encontrou editor e só foi publicado em 1932, também na União Soviética. Em 1859, Marx escrevia que, de bom grado, ele e Engels entregaram o manuscrito à crítica roedora dos ratos, dando-se por satisfeitos com terem posto ordem nas próprias ideias. Na verdade, a ideologia alemã encerra a primeira formulação da concepção histórico-sociológica que receberia a denominação de materialismo histórico. Trata-se, pois, da obra que marca o ponto de virada, ou, na expressão de Althusser, o corte epistemológico na evolução do pensamento dos fundadores do marxismo. A formulação do materialismo histórico desenvolve-se no corpo da crítica às várias manifestações ideológicas de maior consistência que disputavam, então, a consciência da sociedade germânica, às vésperas de uma revolução democrática burguesa. A crítica dirige-se a um elenco que vai de Hegel a Stirner. A parte mais importante é a inicial dedicada a Feuerbach. O rompimento com este se dá sob o argumento do caráter abstrato de sua antropologia filosófica, O homem, para Feuerbach, é ser genérico natural, supra-histórico, e não ser social determinado pela história das relações sociais por ele próprio criadas. Daí o caráter contemplativo do materialismo feuerbachiano, quando o proletariado carecia de ideias que o levassem à prática revolucionária das lutas de classe. Uma síntese dessa argumentação encontra-se nas teses sobre Feuerbach, escrita por Marx com anotações para uso pessoal e publicadas por Engels em 1888. A última e undécima tese é precisamente aquela que declara que a filosofia se limitara a interpretar o mundo de várias maneiras quando era preciso transformá-lo. A ideologia é, assim, uma consciência equivocada, falsa da realidade. Desde logo, porque os ideólogos acreditam que as ideias modelam a vida material, concreta, dos homens, quando se dá o contrário. De maneira mistificada, fantasmagórica e enviesada, as ideologias expressam situações e interesses radicados nas relações materiais, de caráter econômico, que os homens, agrupados em classes sociais, estabelecem entre si. Não são, portanto, a ideia absoluta, o espírito, a consciência crítica, os conceitos de liberdade e justiça que movem e transformam as sociedades. Os fatores dinâmicos das transformações sociais devem ser buscados no desenvolvimento das forças produtivas e nas relações que os homens são compelidos a estabelecer entre si ao entregar as forças produtivas por eles acumuladas a fim de satisfazer suas necessidades materiais. Não é o Estado, como pensava Hegel, que cria a sociedade civil. Ao contrário, é a sociedade civil que cria o Estado. A concepção materialista da história implica a reformulação radical da perspectiva do socialismo. Este seria vão e imponente, ou impotente, enquanto se identificasse com utopias propostas às massas, que deveriam passivamente aceitar seus projetos prontos e acabados. O socialismo só seria efetivo se fosse criação das próprias massas trabalhadoras, com o proletariado à frente, ou seja, se surgisse do movimento histórico real de que participa o proletariado na condição de classe objetivamente portadora dos interesses mais revolucionários da sociedade. Mas de que maneira substituir a utopia pela ciência? Por onde começar? Nenhum registro conhecido existe que documente esse momento crucial na progressão do pensamento marxiano. Não obstante, a própria lógica da progressão sugere que tais indagações se colocavam com força no momento preciso em que, alcançada a formulação original do materialismo histórico, surgia a incontornável tarefa de ultrapassar o socialismo utópico, o que não se conseguiria pela negativa retórica e sim pela contraposição de uma concepção baseada na ciência social. Ora, conforme a tese ontológica fundamental do materialismo histórico, a base sobre a qual se erguia o edifício teria de ser a ciência das relações materiais da vida, a economia política. Esta já fora criada pelo pensamento burguês e atingira com Ricardo a culminância do refinamento. No entanto, Marx e Engels haviam rejeitado a economia política, vendo nela tão somente a ideologia dos interesses capitalistas, como se deu que houvessem repensado a economia política e aceito seu núcleo lógico, a teoria do valor-trabalho. Então, cabe supor que a superação da antropologia feuerbachiana teve o efeito de desimpedir o caminho no sentido da nova visão da teoria econômica. Em particular, tal superação permitia pôr em questão o estatuto do conceito de alienação como princípio explicativo da situação da classe operária. Não obstante, esse aspecto isolado não nos esclarece acerca da virada de orientação do pensamento marxiano. É sabido que, a partir de 1844, Marx concentrou sua energia intelectual no estudo dos economistas, de referências posteriores. Ressalta a sugestão de que a mudança de orientação acerca dos economistas clássicos foi medida pelos ricardianos de esquerda. Neles, certamente descobriu Marx a leitura socialista de Ricard. Assim como Feuerbach abriu caminho à leitura materialista de Hegel e à elaboração da dialética materialista, Hodgkin, Ravenstein, Thompson, Bray, Edmonds permitiram a leitura socialista de Ricard, e daí começaria a elaboração da economia política marxiana, de acordo com o princípio ontológico do materialismo histórico e tendo em vista a fundamentação científica do socialismo. Os ricardianos de esquerda eram inferiores ao próprio Ricard sob o aspecto da força teórica, porém a perspectiva socialista, conquanto impregnada de ideias utópicas, os encaminhou a interpretar a teoria ricardiana do valor-trabalho e da distribuição do produto social no sentido de demonstração de que a exploração do proletariado constituía o eixo do sistema econômico da sociedade burguesa. A significação do conhecimento desses publicistas na evolução do pensamento marxiano é salientada por Mendel, que a tal respeito assinala o quanto deve ter sido proveitosa a temporada passada por Marx na Inglaterra em 1845. Ali não só pôde certificar-se da defesa da teoria do valor-trabalho pelos ricartianos, ligados aos movimentos operários, como ao revés o abandono dela pelos epígonos burgueses do grande economista clássico. Em 1846, Proudhon publicou o livro Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, no qual atacou a luta dos operários por objetivos políticos e reivindicações salariais, colocando em seu lugar o projeto do intercâmbio harmônico entre pequenos produtores e da instituição de bancos do povo, que fariam empréstimos sem juros dos trabalhadores. Tudo isso apoiado nas explicações da evolução histórica inspirada num hegelianismo mal assimilado e retardatário. Marx respondeu no ano seguinte com Miséria da Filosofia, que escreveu em francês. A parte polêmica e devastadora contra Proudhon, resumindo a crítica ao socialismo utópico em geral, o livro marcou a plena aceitação da teoria do valor-trabalho na formulação ricartiana. Sob esse aspecto, Miséria da Filosofia constituiu o ponto de revirada ou de virada tão significativo na evolução do pensamento marxiano quanto a ideologia alemã. Não importa que Marx também houvesse aceitado, na ocasião, as teses de Ricardo sobre o dinheiro e sobre a renda da terra, das quais se tornaria depois renitente opositor. O fato de consequências essencialíssimas consistiu em que o materialismo histórico encontrava, afinal, o fundamento da economia política, o que vinha definir o caminho da elaboração de um socialismo científico. Na própria Miséria da Filosofia, a aquisição desse fundamento resultou numa exposição muito mais avançada e precisa do materialismo histórico do que em a ideologia alemã. Com base na teoria de Ricardo, interpretada pelos seguidores de tendência socialista, Marx empenhou-se na proposição de uma tática de reivindicações salariais para o movimento operário, o que expôs nas conferências proferidas em 1847 e 1848, mais tarde publicadas em folhetos sob o título de Trabalho Assalariado e Capital. Marx e Engels haviam ingressado em uma organização de emigrados alemães denominada Liga dos Comunistas e receberam dela a incumbência de redigir um manifesto que apresentasse os objetivos socialistas dos trabalhadores. A incumbência teve aceitação entusiástica, ainda mais por se avolumarem os indícios da eclosão de uma onda revolucionária no Ocidente Europeu. Publicado no começo de 1848, o Manifesto do Partido Comunista foi, com efeito, logo submergido pela derrocada da monarquia de Luís Filipe na França, seguida pelos eventos insurrecionais na Alemanha, Hungria, Áustria, Itália e Bélgica. Embora a repercussão de sua primeira edição ficasse abafada por acontecimentos de tão grande envergadura, o manifesto alcançaria ampla difusão e sobrevivência duradoura, tornando-se uma das obras políticas mais conhecidas em numerosas línguas. Num estilo que até hoje brilha pelo vigor e concisão, o manifesto condensou o labor teórico dos autores em termos de estratégia e táticas políticas, de tal maneira que o texto se tornou um marco na história do movimento operário mundial. Na Alemanha, as lutas de massa forçaram a monarquia prussiana a fazer a promessa de uma constituição e a aceitar o funcionamento de uma assembleia parlamentar em Frankfurt. Marx e Engels regressam de imediato à sua pátria e se lançaram por inteiro no combate. Marx fundou e dirigiu o diário Nova Gazeta Renana, que até o fechamento em maio de 1849 defendeu a perspectiva proletária socialista no decurso de uma revolução democrática burguesa. Depois de ter sido um dos redatores do jornal, Engels engajou-se no exército dos insurretos, em cujas fileiras empunhou armas até a derrota definitiva que lhe impôs o refúgio na Suíça. Diante da repressão exacerbada, também Marx se retirou da Alemanha. Os governos da França e da Bélgica lhe consentiram pouco tempo de permanência em seus territórios, o que o levou a exilar-se em Londres, nos fins de 1849, ali residindo até sua morte. Em 1850, veio à luz as lutas de classe na França de 1848 a 1850. Em 1852, o 18 Brumário de Luís Bonaparte. Em ambas as obras, o método do materialismo histórico recém-criado foi posto à prova na interpretação a quente de acontecimentos da atualidade imediata. A brevidade da perspectiva temporal não impediu que Marx produzisse duas obras historiográficas capazes de revelar as conexões subjacentes aos fatos visíveis e de enfocá-los à luz da tese sociológica da luta de classes. Em particular, essas obras desmentem a frequente acusação ao economicismo marxiano. Nelas são realçados não só fatores econômicos, mas também fatores políticos, ideológicos, institucionais e até estritamente concernentes às pessoas dos protagonistas dos eventos históricos. Tópico 2. Os tormentos da criação. Ao aceitar a teoria de Ricardo sobre o valor trabalho e a distribuição do produto social, Marx não perdeu de vista a necessidade da crítica da economia política, embora não mais sob o enfoque estrito de Engels no seu esboço, precursor. Ricardo dera à teoria econômica a elaboração mais avançada nos limites do pensamento burguês. Os ricardianos de esquerda ultrapassaram tais limites, porém não avançaram na solução dos impasses teóricos salientados precisamente pela interpretação socialista aplicada à obra do mestre clássico. A onda revolucionária, desencadeada em 1848, seguia-se o refluxo das lutas democráticas e operárias. Por toda a Europa triunfava a reação burguesa e aristocrática. Marx relacionou o fluxo à nova fase de prosperidade que sucedia à crise econômica de 1847 a 1848 e considerou ser preciso esperar a crise seguinte a fim de recolocar na ordem do dia objetivos revolucionários imediatos. Com uma paixão obsessiva, entregou-se à tarefa que se tornaria a mais absorvente de sua vida, a de elaborar a crítica da economia política enquanto ciência mediada pela ideologia burguesa e apresentar uma teoria econômica alternativa a partir das conquistas científicas dos economistas clássicos. A residência em Londres favorecia tal empresa, pois constituía o melhor ponto de observação do funcionamento do modo de produção capitalista e de uma formação social tão efetivamente burguesa quanto nenhuma outra do continente europeu. Além disso, o British Museum, do qual Marx se tornou frequentador assíduo, propiciava consulta a um acervo bibliográfico de incomparável riqueza. Em contrapartida, as condições materiais de vida foram durante anos a fio muito ásperas e às vezes simplesmente tétricas para o líder revolucionário e sua família. Não raro, faltaram recursos para a satisfação das necessidades mais elementares e o exilado alemão se viu às bordas do desespero. Sobretudo, não podia dedicar tempo integral às pesquisas econômicas conforme desejaria, vendo-se forçado a aceitar tarefas de colaboração jornalística, entre as quais a mais regular foi a correspondência política para um jornal de Nova York mantida até 1862. Além disso, as intrigas que a seu respeito urdiam os órgãos policiais da Alemanha e de outros países obrigavam-no a desviar a atenção dos estudos teóricos. Durante quase todo o ano de 1860, por exemplo, a maior parte de suas energias se gastou na refutação das calúnias difundidas por Karl Vogt, que o asqueimara de chefe de um bando de chantagistas e delatores. Ex-membro esquerdista do Parlamento de Frankfurt, em 1848, Vogt se radicou na Suíça como professor de geologia e se tornou expoente da versão mais vulgar do materialismo mecanicista. É dele a célebre afirmação de que os pensamentos têm, com o cérebro, a mesma relação que a bilis com o fígado, ou a urina com os rins. Envolvido em intrigas de projeção internacional nos meios democráticos e socialistas, aceitou o que depois se comprovou, o papel de escriba mercenário pago pelo serviço secreto de Napoleão III. Apesar de calejado diante de insultos e calúnias, a dose passara dessa vez, a medida do suportável superada, e Marx se esfalfou na redação de grosso volume que recebeu o título sumário de Herr Vogt. A parte os aspectos polêmicos circunstanciais, hoje sem maior interesse, o livro oferece um quadro rico da política internacional europeia em meados do século XIX, tema explorado com os recursos exuberantes do estilo de um grande escritor. A situação de Marx seria insustentável e sua principal tarefa científica, de certo, realizável se não fosse a ajuda material de Engels. Este fixara a residência em Winchester, passando a gerir ali os interesses da firma paterna associada a uma empresa têxtil inglesa. Durante os 20 anos de atividade comercial, a produção intelectual não pôde deixar de se reduzir. Mas Engels achava gratificante sacrificar a própria criatividade, contanto que fornecesse a Marx recursos financeiros que o sustentassem e a família, e lhe permitissem dedicar o máximo de tempo às investigações econômicas. Demais isso, Engels incumbiu-se de várias pesquisas especializadas solicitadas pelo amigo. A circunstância de residirem em cidades diferentes deu lugar à copiosa correspondência que registrou, quase passo a passo, a tormentosa via de elaboração de O Capital. No decorrer das investigações, conquanto se mantivesse claro e inalterado o objetivo visado, foi mudando e ganhando novas formas a ideia da obra final. Rusdowski rastreou na documentação marxiana de 1857 e 1868 nada menos de 14 esboços e notas de planos dessa obra. De acordo com o plano inicial, deveria constar de 6 livros dedicados aos seguintes temas. Primeiro, o capital. Segundo, a propriedade territorial. Terceiro, o trabalho assalariado. Quarto, o Estado. Quinto, o comércio internacional. Sexto, o mercado mundial e as crises. A parte, um livro especial, faria a história das doutrinas econômicas, dando ao estudo da realidade empírica o acompanhamento de suas expressões teóricas. A deflagração de nova crise econômica em 1857 levou Marx a apressar-se em pôr no papel o resultado de suas investigações, motivado pela expectativa de que nova onda revolucionária voltaria a agitar a Europa e exigiria dele todo o tempo disponível. Da sofreguidão nesse empenho resultou não mais do que um rascunho com imprecisões e lapsos de redação, fruto de um trabalho realizado entre outubro de 1857 e março de 1958. O manuscrito só teve publicação na União Soviética entre 1939 e 1941. Recebeu o título de Esboço dos Fundamentos da Crítica Econômica da Economia Política, porém ficou mais conhecido pela palavra alemã que, traduzida, significa Esboço dos Fundamentos. Vimos à luz, já sob o fogo da Segunda Guerra Mundial, os esboços dos fundamentos despertaram a atenção. Somente nos anos de 1960 suscitaram estudos e comentários, destacando-se nesse particular o trabalho pioneiro de Rostovsky. Embora se trate de um rascunho, os esboços dos fundamentos possuem extraordinária relevância pelas ideias que, no todo ou em parte, só nele ficaram registradas e, sobretudo, pelas informações de natureza metodológica. Uma dessas ideias é a de que o desenvolvimento das forças produtivas pelo modo de produção capitalista chegaria a um ponto em que a contribuição do trabalho vivo se tornaria insignificante em comparação com o dos meios de produção, de tal maneira que perderia qualquer propósito aplicar a lei do valor como critério de produtividade do trabalho e de distribuição do produto social. Ora, sem lei do valor, carece de sentido a própria valorização do capital. Assim, o capitalismo deverá extinguir-se não pelo acúmulo de deficiências produtivas, porém, ao contrário, em virtude da pletora de sua capacidade criadora de riqueza. Encontra-se nessa ideia um dos traços característicos da elaboração discursiva marxiana. Certos fatores são isolados e desenvolvidos até o extremo, de tal maneira que venha a destacar-se o marxismo de suas virtualidades. O resultado não constitui, todavia, a previsão de um curso inelutável, pois o próprio Marx revela adiante o jogo contraditório entre os vários fatores postos em interação, o que altera os resultados extraídos da abstração do desenvolvimento isolado de um deles. Tema de destaques nos esboços dos fundamentos, abordado em apreciações dispersas em toda uma sessão especial, é o das formas que precedem a separação entre o agente do processo de trabalho e a propriedade dos meios de produção. Tal separação constitui condição prévia indispensável ao surgimento do modo de produção capitalista e lhe marca o caráter de organização social historicamente transitória. Isso porque somente tal operação permite que o agente do processo de trabalho, como pura força de trabalho subjetiva, desprovida de posses objetivas, se disponha ao assalariamento regular, enquanto, para os proprietários dos meios de produção e de subsistência, a exploração da força de trabalho assalariada é a condição básica da acumulação de capital mediante relações de produção já de natureza capitalista. As categorias específicas do modo de produção capitalista não constituíam expressão de uma racionalidade suprahistórica, de leis naturais inalteráveis, conforme pensavam os economistas clássicos. Mas, ao contrário, seu surgimento tinha data recente e sua vigência marcaria não mais que certa época histórica delimitada. Em algumas dezenas de páginas, que têm sido editadas separadamente sob o título de Formas que precederam a produção capitalista, foram compendiadas a partir do exame de vasto material historiográfico, sugestões de extraordinária fecundidade, às quais o autor, infelizmente, não pode dar seguimento, delas fazendo emprego esparso no capital. Nessa obra, a opção metodológica consistiu em concentrar os estudos da acumulação originária nas condições históricas da Inglaterra. Os esboços dos fundamentos compõem-se de dois longos capítulos dedicados ao dinheiro e ao capital, com formulações menos precisas e sem a mesma organicidade. Aí encontramos parte da temática dos livros 1 e 2 de O Capital. Seria, contudo, incorreto passar por alto o avanço propriamente teórico cumprido entre os dois textos. Basta ver, por exemplo, que na questão do dinheiro, Marx ainda se mostra, nos esboços dos fundamentos, preso a alguns aspectos da teoria ricardiana, contra a qual travará polêmica resoluta logo em seguida, em Para a Crítica da Economia Política. De maneira idêntica, a caracterização do escravismo plantacionista americano como anomalia capitalista sofrerá radical reformulação no Capital, em cujas páginas a escravidão, a antiga e a moderna, é sempre incompatível com o modo de produção capitalista. A riqueza peculiar dos esboços dos fundamentos reside nas numerosas explicitações metodológicas, pouco contradiças no Capital. Por se tratar de rascunho, os esboços exibem os andaimes metodológicos depois retirados do texto definitivo. E esses andaimes denunciam a forte impregnação hegeliana do pensamento do autor. Precisamente durante a redação do rascunho, Marx releu a lógica de Hegel. Conforme escreveu a Engels, não surpreende, por isso, que a própria linguagem seja em várias passagens moldada para termos e giros discursivos do mestre da filosofia clássica alemã, a tal ponto que a certa altura ficou anotado o propósito de dar nova redação ao trecho a fim de libertá-lo da forma idealista de exposição. Enquanto a crise econômica passava sem convulsionar a ordem política europeia, Marx conseguiu chegar à redação final dos dois capítulos de Para a Crítica da Economia Política, publicada em 1859. Nota 1. Ver Jacob Gurender, Introdução em Karl Marx, Para a Crítica da Economia Política, São Paulo, Abril Cultural, 1982, Coleções dos Economistas. Segundo plano, então, em mente, o terceiro capítulo dedicado ao Capital seria a continuação da crítica, um segundo volume dela. Mas o que apareceu, afinal, 8 anos depois, foi algo bem diverso, resultante de substancial mudança de plano. Em janeiro de 1866, Marx já possuía em rascunho todo o arcabouço de teses, tal qual se tornaram conhecidos nos 3 livros do Capital, desde o capítulo inicial sobre a mercadoria até a teoria da renda da terra, passando pelas teorias da mais-valia. Nota. Mantivemos o uso de mais-valia como tradução nesta apresentação, por ser a forma consagrada na época em que foi escrito. Na tradução dos textos do próprio Marx, porém, optamos pelo uso de mais-valor, que melhor exprime o significado real do termo. Para mais informações sobre a questão terminológica, ver Mario Dauer, apresentação, Manuscritos Econômicos de 1857 e 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, São Paulo, Bom Tempo, 2011, nota do editor. Da acumulação do capital, do exército industrial de reserva, da circulação e reprodução do capital social total, da transformação do valor em preço de reprodução, da queda tendencial da taxa média de lucro, dos ciclos econômicos, da distribuição da mais-valia nas formas particulares do lucro industrial, lucro comercial, juro e renda da terra. Esses 3 livros que formariam uma obra única seriam abordados os temas não só do capital, mas também do trabalho assalariado e da propriedade territorial, que deixaram de constituir objeto de volumes especiais. O Estado e o comércio internacional, o mercado mundial e as crises, planejados também para livros especiais, ficavam postergados. A nova obra seria intitulada O Capital, e somente como subtítulo é que compareceria a repetida crítica da economia política. Por último, copiosos comentários e dissertações já estavam redigidos para o também projetado livro sobre a história das doutrinas econômicas. O autor podia, por conseguinte, lançar-se à redação final de posse de completo conjunto teórico que devia formar, nas suas palavras, um todo artístico. Em 1865, a redação do Capital foi considerada tarefa prioritária acima do comparecimento ao primeiro congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, realizado em Genebra, sem a presença de Marx. Este, a conselho de Engels, decidiu-se à publicação isolada do livro 1, concentrando-se na sua redação final. Em setembro de 1867, o livro 1 vinha a público na Alemanha, lançado pelo editor hamburguês Messner. Graças, em boa parte, aos esforços publicitários de Engels, a conspiração do silêncio que cercava os escritos marxianos nos meios cultos começou a ser quebrada. Curiosamente, a primeira resenha, aliás favorável, de um professor universitário foi a de Eugen Durin, o mesmo contra o qual Engels, 10 anos antes, daria implacável polêmica. Elogios calorosos chegaram de Rusch, o antigo companheiro de esquerda hegeliana, e de Feuerbach, o respeitado filósofo que marcara um momento tão importante na evolução do pensamento marxiano. Embora a tradução inglesa não se concretizasse na ocasião, decepcionando as expectativas do autor, houve a compensação da tradução russa já em 1872, lançada em notável êxito de venda. No seu parecer, a censura czarista declarou tratar-se de livro sem dúvida socialista, mas inacessível à maioria em virtude da forma matemática de demonstração científica, motivo porque não seria possível persegui-lo diante dos tribunais. Em seguida, veio editada em fascículos a tradução francesa, da qual o próprio autor fez a revisão, com o que a tradução ganhou o valor de original. Em 1873, foi publicada a segunda edição alemã, que trouxe um pós-fácio muito importante pelos esclarecimentos de caráter metodológico, embora a segunda fosse a última em vida do autor. A edição definitiva é considerada a quarta, em 1890, na qual Engels introduziu modificações expressamente indicadas por Marx. Faltava, no entanto, a redação final dos livros 2 e 3. Marx trabalhou neles até 1878, sem completar a tarefa. A ânsia insaciável de novos conhecimentos e de rigorosa atualização com os acontecimentos da vida real já não correspondia à habitual capacidade de trabalho. Marx ficava impedido de qualquer esforço durante longos períodos, debilitado por doenças crônicas agravadas. Além disso, absorviam-no as exigências da política prática. De 1864 a 1873, empenhou-se nas articulações e campanhas da Associação Internacional dos Trabalhadores, que passou a história como a Primeira Internacional. Em 1865, pronunciou a conferência de publicação póstuma intitulada Salário, Preço e Lucro. Um esforço intenso lhe exigiram, no seio da associação, as divergências com os partidários de Proudhon e Bakunin. Em 1871, chefiou a Solidariedade Internacional à Comuna de Paris e, acerca de sua experiência política, escreveu A Guerra Civil na França. Ocuparam-no, em seguida, os problemas da social-democracia alemã, liderada em loco por Bebel e Liebknecht. A fusão dos adeptos da social-democracia de orientação marxista com os seguidores de Lassalle, num partido operário único, ensejou a Marx, em 1875, a redação de notas de fundamental significação para a teoria do comunismo, reunidas no pequeno volume intitulado Crítica do Programa de Goethe. Em 1881 a 1882, após as escassas páginas em que foram escritas as glossas marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner, a pena de Marx, que deslizara através de assombrosa quantidade de folhas de papel, colocava o definitivo ponto final. Esgotado e abatido pela morte da esposa e de uma das filhas, apagou-se em 1883 o cérebro daquele que Engels, na oração fúnebre, disse ter sido o maior pensador do seu tempo. Nos 12 anos em que sobreviveu ao amigo, Engels continuou criativo até os últimos dias, produzindo obras da altura de Ludwig Feuerbach e O Fim da Filosofia Clássica Alemã. Sobre os seus ombros pesava a responsabilidade de coordenar um movimento socialista internacional, o que lhe impunha crescente carga de trabalho. No meio de toda essa atividade, nunca deixou de ter por tarefa primordial a de trazer a público os dois livros de O Capital, ainda inéditos, e cumpriu a tarefa com exemplar competência e probidade. Os manuscritos de Marx encontravam-se em diversos graus de preparação. Só a menor parte ganhara a redação definitiva. Havia, porém, longas exposições com lacunas e desprovidas de vínculos mediadores. Vários assuntos tinham sido abordados, tão somente em notas soltas. Por fim, um capítulo imprescindível apenas contava com o título. Tudo isso sem falar na péssima caligrafia dos manuscritos, às vezes incompreensível até para o autor. A tarefa, por conseguinte, ia muito além do que, em regra, se atribuiu a um editor. Seria preciso que Engels assumisse certo grau de coautoria, o que fez, não obstante, com o máximo escrúpulo. Conforme explicou minuciosamente nos prefácios, evitou substituir a redação de Marx pela sua própria em qualquer parte. Não queria que sua redação, superposta aos manuscritos originais, suscitasse discussões acerca da autenticidade do pensamento marxiano. Limitou-se a ordenar os manuscritos de acordo com as indicações do plano do autor, preenchendo as óbvias lacunas e introduzindo trechos de ligação ou de atualização, sempre entre chaves e identificados pelas iniciais FE. Também presentes nas notas de rodapé destinadas a informações adicionais ou mesmo a desenvolvimentos teóricos, igualmente assinados com as iniciais FE. Escreveu por inteiro o capítulo 4 do livro 3, sobre a rotação do capital e sua respectiva influência na taxa de lucro. Escreveu ainda vários prefácios admiráveis pelo tratamento de problemas básicos e pela força polêmica, bem como dois suplementos do livro 3, sobre a lei do valor e a formação da taxa média de lucro e sobre a bolsa. Se dessa maneira foi possível salvar o legado de Marx e editar o livro 2 em 1885 e o livro 3 em 1894, é evidente que estes não poderiam apresentar a exposição acabada e brilhante do livro 1, mas Engels Ao morrer, pouco depois de publicado o último livro, havia cumprido a tarefa. Restavam os manuscritos sobre a história das doutrinas econômicas que deveriam constituir o livro 4. Ordenou-os e editou-os. Kautsky, sob o título de Teorias da Mais-Valia, entre 1905 e 1910. O Instituto de Marxismo-Leninismo, originalmente Instituto Marx-Engels, fundado por Riazanov e responsável pela publicação dos manuscritos marxianos na União Soviética, lançou nova edição em 1954, expurgada das intervenções arbitrárias de Kautsky. Em 1933, o mesmo instituto havia publicado o texto de um capítulo inédito planejado para figurar no livro 1 de Capital, e que Marx resolvera suprimir, numerado como sexto e sob o título de Resultado do Processo Imediato da Produção. O capítulo contém uma síntese do livro 1 e serviria também de transição ao livro 2. Tópico 3. Unificação interdisciplinar das ciências humanas. Em primeiro lugar, o Capital é sem qualquer dúvida uma obra de economia política. A amplitude de sua concepção dessa ciência supera, porém, os melhores clássicos burgueses e contrasta com a estrita especialização em que o marginalismo pretendeu confinar a análise econômica. É que o Capital constitui, por excelência, uma obra de unificação interdisciplinar das ciências humanas com vistas ao estudo multilateral de determinada formação social. Unificação entre a economia política e a sociologia, a historiografia, a demografia, a geografia econômica e a antropologia. As categorias econômicas, ainda quando analisadas em níveis elevados de abstração, se enlaçam, de momento a momento, com os fatores extraeconômicos inerentes à formação social. O Estado, a legislação civil e penal, em especial a legislação referente às relações de trabalho, a organização familiar, as formas associativas das classes sociais e seu comportamento em situações de conflito, as ideologias, os costumes tradicionais de nacionalidades e regiões, a psicologia social, tudo isso é focalizado com riqueza de detalhes, sempre que a explicação dos fenômenos propriamente econômicos adquira uma interação com o fenômeno de outra ordem categorial, uma iluminação indispensável ou um enriquecimento cognoscitivo. Assim, ao contrário do que pretendem críticas tão reiteradas, o enfoque marxiano da instância econômica não é economicista, uma vez que não a isola da trama variada do tecido social. O que convém satisfazer não representa incoerência, mas ao contrário, perfeita coerência com a concepção do materialismo histórico enquanto teoria sociológica geral. A concepção segundo a qual a instância econômica, sendo a base da vida social dos homens, não existe senão permeada por todos os aspectos dessa vida social, os quais, por sua vez, sob modalidades diferenciadas, são instâncias da superestrutura possuidoras de desenvolvimento autônomo relativo a influências retroativas sobre a estrutura econômica. Nota. Karl Marx, capítulo 6 do Inédito de Capital, resultado do processo de produção imediata, São Paulo, Moraes, sem data, notas do editor. Obra de economia política e de sociologia, o Capital também é obra de historiografia. A tese de que o modo de produção capitalista tem existência histórica, de que nasceu de determinadas condições criadas pelo desenvolvimento social e de que criará ele próprio as condições para o seu desaparecimento e substituição por um novo modo de produção, essa tese já por si mesma também exige abordagem histórica e, por conseguinte, implica o tratamento por meio de procedimentos característicos da historiografia. Antes de tudo, sem dúvida, trata-se de historiografia econômica que abrange exposições eruditas sobre o desenvolvimento das forças produtivas, estudos especializados sobre questões de tecnologia, pesquisa inovadora sobre o comércio, o crédito, as formas de propriedade territorial e a gênese da renda da terra e com destaque particular sobre a formação da moderna classe operária. Mas em relação mesmo com a história econômica, temos, outro sim, a história das instituições políticas, a evolução das normas jurídicas, veja-se o estudo pioneiro sobre a legislação trabalhista, e a história das relações internacionais. Os estudos sobre a lei da produção do modo de produção capitalista, bem como sobre migrações e colonização, focalizam temas de evidente contato entre a economia política e a demografia. Por fim, encontramos incursões e sugestões nos âmbitos da geografia econômica e da antropologia. A decidida rejeição do geodeterminismo não conduz ao desconhecimento dos condicionamentos geográficos, cuja influência no desenvolvimento das forças produtivas e das formações sociais é posta em destaque. Em contrapartida, acentua-se a ação transformadora no meio geográfico pelo homem, de tal maneira que as condições geográficas se humanizam à medida que se torna um prolongamento do próprio homem. Mas a humanização da natureza nem sempre tem sido um processo harmônico. Marx, foi dos primeiros a apontar o caráter predador da burguesia, com reiteradas referências, por exemplo, à destruição dos recursos naturais pela agricultura capitalista. Sob esse aspecto, merece ser considerado precursor dos modernos movimentos de defesa da ecologia em benefício da vida humana. Do ponto de vista da antropologia, o que sobreleva é a relação do homem com a natureza por meio do trabalho e a humanização sob o aspecto da autocriação do homem no processo de transformação da natureza pelo trabalho. As mudanças nas formas de trabalho constituem os indicadores básicos da mudança das relações de produção e das formas sociais, em geral, do intercurso humano. O trabalho é, portanto, o fundamento antropológico das relações econômicas e social em geral, ou seja, em resumo, o que Marx propõe é a antropologia do homem Faber. Embora de maneira de todo inconvencional, o Capital se credencia como realização filosófica basilar, como sugeriu Chelensky. O livro marxiano faz parte das obras que assinalaram inovações essenciais na orientação lógica e metodológica do pensamento, sem qualquer exposição sistemática, porém aplicando-a em tudo e por tudo. Marx desenvolveu a metodologia do materialismo dialético e se situou, a justo título, a par com aqueles criadores de ideias que marcaram a época do pensamento sobre o pensamento. De Aristóteles a Descartes, Bacon, Locke, Leibniz, Kant e Hegel. Para este último, com o qual Marx teve relação direta de sequência e superação, a lógica por si mesma se identifica, a ontologia, a ideia absoluta, é o próprio ser. Assim, a ontologia só podia ter caráter idealista e especulativo, obrigando a dialética, máxima conquista da filosofia hegeliana, a abrir caminho em meio a esquemas pré-construídos. Com semelhante configuração, a dialética era imprestável ao trabalho científico e, por isso mesmo, foi sepultada no ouvido pelos cientistas que a preteriram em favor do positivismo. Quando deu à dialética a configuração materialista necessária, Marx expurgou-a das propensões especulativas e adequou-a ao trabalho científico. Ao invés de subsumir a ontologia na lógica, são as categorias econômicas e sua história concreta que põem à prova as categorias lógicas e lhe imprimem movimento. A lógica não se identifica à ontologia. O pensamento não se identifica ao ser. A consciência é consciência do ser prático material que é o homem. A dialética do pensamento se torna a reprodução teórica da dialética originária inerente ao ser, reprodução isenta de esquemas pré-construídos e impostos de cima pela ontologia idealista. Mas ao contrário de reproduções passivas, de reflexo especular do ser, o pensamento se manifesta através da ativa intervenção espiritual que realiza o trabalho infindável do conhecimento, trabalho criador de hipóteses, categorias, teoremas, modelos, teorias e sistemas teóricos. Método e estrutura de Capital. A esta altura, chegamos a uma questão crucial nas discussões marxistas e marxológicas, a da influência de Hegel sobre Marx. Quando estudava a ciência da lógica, surpreendeu-se Lenin com o máximo de materialismo ao longo da mais idealista das obras de Hegel. Com ênfase peculiar, afirmou que não poderia compreender o Capital quem não fizesse o prévio estudo da lógica hegeliana. Oposta foi a posição de Stalin. Considerou a filosofia hegeliana representativa da aristocracia reacionária e minimizou sua influência na formação do marxismo. A desfiguração stalinista da dialética se consumou num esquema petrificado para a aplicação sem mediações a qualquer nível da realidade. Enquanto Rodowski ressaltou, por meio da análise minuciosa dos esboços dos fundamentos, a relação entre Hegel e Marx, quase ao mesmo tempo, Althusser, que nunca deu importância aos esboços, enfatizou a suposta ausência do hegelianismo na formação de Marx e a inexistência de traços hegelianos na obra marxiana, acima de tudo, em O Capital. Dentro de semelhante orientação, Althusser não se furtaria de louvar Stalin por haver depurado o materialismo dialético da excrescência hegeliana tão embaraçosa quanto a negação da negação. Segundo Baudrillard, esta seria uma categoria apenas aceita por Engels e não por Marx. Demais, Baudrillard considerou embaraçosa a própria contradição dialética e propôs sua subordinação ao conceito de limite estrutural, o que na prática torna a contradição dialética dispensável ao processo discursivo. A análise da estrutura lógica de O Capital, feita por Chelensky, confirma não menos que a de Rosdowski, o enfoque de Lenin, e não o de Stalin. É impossível captar o jogo das categorias na obra marxiana sem dominar o procedimento da derivação dialética, a partir das contradições internas dos fenômenos, ou seja, a partir de um procedimento lógico inaugurado com caráter sistemático por Hegel. Sem dúvida, é preciso frisar também que Marx rejeitou a identidade hegeliana dos contrários, distinguindo tal resultado idealista de sua própria concepção materialista da unidade dos contrários. A esse respeito, tem razão Baudrillard, quando aponta a confusão em certas formulações de Lenin e Mao Tse-tung sobre a identidade dos contrários. A derivação dialética materialista é aplicada em todo o trajeto da exposição marxiana, porém provoca impacto logo no capítulo inicial sobre a mercadoria, por isso mesmo, causador de tropeços aos leitores desprovidos de familiaridade com o método dialético. Contudo, a derivação dialética que opera com as contradições imanentes nos fenômenos não suprime a derivação dedutiva própria da lógica formal, baseada justamente no princípio da não contradição. Em O Capital, são correntes as inferências dedutivas, acompanhadas da exposição por via lógico-formal. Daí, aliás, o recurso frequente nos modelos matemáticos demonstrativos que revelam, dentro de estruturas categoriais definidas, o dinamismo das modalidades quantitativas e põe à luz suas leis internas. Conquanto considerasse falsas as premissas das quais Marx partiu, Bauer não deixou de manifestar admiração pela força lógica do adversário, não obstante seja frisada a lógica formal, está para a lógica dialética na obra marxiana, assim como a mecânica de Newton para a teoria da relatividade de Einstein. Ou seja, a primeira aplica-se a um nível inferior do conhecimento da realidade com relação à segunda. Marx distinguiu entre investigação e exposição. A investigação exige o máximo de esforço possível no domínio do material factual. O próprio Marx não descansava enquanto não houvesse consultado todas as fontes informativas de cuja existência tomasse conhecimento. O fim último da investigação consiste em se apropriar, em detalhe, da matéria investigada, analisar suas diversas formas de desenvolvimento e descobrir seus nexos internos. Somente depois de cumprir tal tarefa seria possível passar à exposição, isto é, à produção ideal da vida da matéria. A essa altura, advertiu Marx que, se isso for conseguido, então pode parecer que se dá diante de uma construção a priori, porque semelhante advertência é que a exposição deve figurar um todo artístico. Suas diversas partes precisam se articular de maneira a constituir uma totalidade orgânica e não um dispositivo em que os elementos se justapõem como somatório mecânico. Ora, a realização do todo artístico ou da totalidade orgânica pressupõe a aplicação do modo lógico e não do modo histórico de exposição. Ou seja, as categorias deveriam comparecer não de acordo com a sucessão efetiva da história real, porém conforme as relações internas de suas determinações essenciais no quadro da sociedade burguesa. Por conseguinte, o tratamento lógico da matéria faz da exposição a forma organizacional apropriada do conhecimento a nível categorial sistemático e resulta na radical superação do historicismo, entendido o historicismo na acepção mais ampla, como a compreensão da história por seu fluxo singular, consubstanciado na sucessão única de acontecimentos ou fatos sociais. A exposição lógica afirma a orientação anti-historicista na substituição da sucessão histórica pela articulação sistemática entre categorias abstratas de acordo com suas determinações intrínsecas. Daí que possa assumir a aparência da construção imposta à realidade de cima e por fora. Na verdade, trata-se apenas da impressão superficial contra a qual é preciso estar prevenido, porque, se supera o histórico, o lógico não o suprime. Em primeiro lugar, se o lógico é o fio orientador da exposição, o histórico não pode ser dispensado na condição de contraprova. Daí a passagem frequente de níveis elevados de abstração a concretizações fatuais em que a demonstração dos teoremas assume procedimentos historiográficos. Em segundo lugar, porém, com ainda maior importância, porque o tratamento histórico se torna imprescindível nos processos de gênese e transição, sem os quais a história seria impensável. Em tais processos, o tratamento puramente lógico conduziria aos esquemas arbitrários divorciados da realidade factual. Por isso mesmo, temas como os da acumulação originária do capital e da formação da moderna indústria fabril foram expostos segundo o modo histórico, inserindo-se em O Capital na qualidade de estudos historiográficos de caráter monográfico. Em suma, o lógico não constitui o resumo do histórico, nem há paralelismo entre um e outro, conforme pretendeu Engels, para entrelaçamento, cruzamento, circularidade, porém. A interpretação althusseriana conferiu o estatuto privilegiado ao modo de exposição e atribuiu às partes históricas de O Capital o caráter de mera ilustração empirista. se bem que, com justificadas razões, pusesse em relevo a sistematicidade marxiana. Althusser fez dela uma estrutura formal desprendida da história concreta, o que o próprio Marx explicitamente rejeitou. O tratamento lógico e também o que melhor possibilita, e no mais fundamental, o único que possibilita alcançar aquele nível de essência, ou da essência em que se revelam as leis do movimento da realidade objetiva, porque no Capital a finalidade do autor consistiu em desvendar a lei econômica da sociedade burguesa, ou em diferente formulação, as leis do nascimento, desenvolvimento e morte do modo de produção capitalista. Numa época em que prevalecia a concepção mecanicista nas ciências físicas, Marx foi capaz de desvencilhar-se dessa concepção e formular as leis econômicas principalmente como leis tendenciais, ou seja, como leis determinantes do curso dos fenômenos em meio a fatores contrapostos, que provocam oscilações, desvios e atenuações provisórias. As leis tendenciais não são, nem por isso, leis estatísticas, probabilidades em grandes massas, porém leis rigorosamente causais. A lei tendencial sintetiza a manifestação direcionada, constante e regular, não ocasional, da interação e oposição entre fatores imanentes na realidade fenomenal. Como já observamos, o plano da estrutura do Capital foi longamente trabalhado e sofreu modificações à medida que o autor ganhava maior domínio da matéria. O resultado é uma arquitetura imponente, cheia de sutilezas, imperceptíveis à primeira vista, cujo estudo já instigou abordagens especializadas. Sob a perspectiva de um conjunto ou do conjunto, há uma linha divisória entre os livros 1 e 2, de um lado, e o livro 3, de outro. Linha divisória que não diz respeito à separação entre questões microeconômicas e macroeconômicas, pois nos três livros encontramos umas e outras, conquanto se possa afirmar que o livro 2 é o mais voltado à macroeconomia. A distinção estrutural obedece a critérios diferentes. Os dois primeiros livros são dedicados ao capital em geral, ao capital em sua identidade uniforme. O livro 3 aborda a concorrência entre o capital ou os capitais concretos, diferenciados pela função específica e pela modalidade de apropriação da mais-valia. O capital em geral é, segundo Marx, a quintessência do capital, aquilo que identifica o capital enquanto capital em qualquer circunstância. No livro 1, trata-se do capital em sua relação direta de exploração da força de trabalho assalariada. Por isso mesmo, o locus preferencial é a fábrica, e o tema principal é o processo de criação e acumulação da mais-valia. A modalidade exponencial do capital é o capital industrial, pois somente ele atua no processo de criação da mais-valia. No livro 2, trata-se da circulação e da reprodução do capital social total. O capital é sempre plural, múltiplo, mas circula e se reproduz como se fosse um só capital social de acordo com as exigências que se impõem em meio a inumeráveis flutuações e que dão ao movimento geral do capital uma forma cíclica. No livro 3, os capitais se diferenciam, se individualizam e o movimento global é enfocado sob o aspecto da concorrência entre os capitais individuais. Por isso mesmo, é a essa altura que se aborda o tema da formação da taxa média ou geral do lucro e da transformação do valor em preço de produção, de acordo com as funções específicas que desempenham no ciclo total da economia capitalista, na produção, na circulação e no crédito. Os capitais individuais apropriam-se de formas distintas de mais-valia, lucro industrial, lucro comercial, juros, cabendo à propriedade territorial, à renda da terra, também ela uma forma particular de mais-valia. A lei dinâmica direcionadora desse embate concorrencial entre os capitais individuais pela apropriação da mais-valia é a lei da queda tendencial da taxa média de lucro. A estrutura de um capital, segundo Friedrich Lange, foi montada de acordo com um plano que parte do nível mais alto de abstração, no qual se focalizam fatores isolados ou no menor número possível, daí procedendo por concretização progressiva à medida que se concentram novos fatores, no sentido da aproximação cada vez maior e multilateral com a realidade factual. A essa interpretação, no geral, correta, acrescentamos que o trânsito do abstrato ao concreto se faz em todo o percurso, a começar pelo livro 1. Já nele, encontramos o jogo dialético da passagem do abstrato ao concreto real e vice-versa. Jacob Coreni, nascido em 1923, é um dos mais importantes historiadores marxistas brasileiros. Autodidata, foi laureado com o título de doutor honoris causa pela Universidade da Bahia e atuou como professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, IEA-USP, autor, entre outros livros, de O Escravismo Colonial, Quinta Edição, Perseu, Abramo, 2011. Fim, página 38.